Delta Bravo Delta, confirme o estacionamento, pista que decola, 1017. To enter April number 1, cross it, and they call me before taxi Lima. Romeo Delta, Bravo Delta, só um minuto para a cópia, eu vou checar sua rota junto ao centro Recife, ok? Lima, and after the first via right via taxiway Mike, and the report to enter taxiway Quebec. Could you confirm the estimated off-walk time? So check this. Stand by 80 clearance, November 550, Papa Romeo. Salvador, boa noite, Gol 645, tá passando Simbra, vai checar. Gente, Gol 645, livre pouso, pistão 1-0, vento 130 graus, 7 nós. Livre pouso, 1-0, Gol 645. I have your flight plan, 2100 to Sierra Alpha Bravo West. Meu Delta, Bravo Delta, tá pronto, cópia. Meu Delta, Bravo Delta, autorizado São Paulo, Congonhas, no nível 400-400, via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, Trive, após Pirassununga, Papai Romeu, e após conforme. Decola da 1-7 com curva direita na subida da El, após voa Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge. E após Bridge já intercepta Pesolo no meia. Aciona 5045, controle 129.45 e a torre opera em 118.95. Quebec, cross runway 17, and then after taxiway Papa until apron number 5. Meia 45, solo 43, libera via Fox, solo 21, direção ao norte. Via Fox 2 ao norte, meia 45, boa noite. 406, boa noite, posição número 8. Coordenação, chame pronto para o táxi do 4206. Solo Salvador, uma boa noite, eu vou ao meia 45, liberou, táxi foi alto. Alfa, pois Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 4, também abatendo. Este motor, por gentileza, fala o no nome desse manobra. Sanair 6143. Sanair 6143, confirmando embaixo travado. Baixou e travou. Ciente, livre pouso, pistão 0, vento 120 graus, 89. Autorizado, pista, pouso, pistão 0, 6143. Fox 615, Air Red Cobra. Bravo Alpha Fox 615, clear to Sierra Alpha Bravo Echo, track level 400. The airway is Upper Zulu 21 until Sierra Charlie Bravo. After, we intercept Upper Alpha 310 until Oscar Romeo Alpha, November Alpha, Orana. Then after, according flight plan routes, departure from runway 10, after departure turn right, Arbor departure, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo departure, then after direct to Alpha, Echo Lima, Echo Fox Alpha, Alpha position, score code 5046, and control departure frequency 129.45. Zulu 2-1 until Sierra Charlie Bravo, Sorocaba. Then Upper Alpha 310 until Oscar Romeo Alpha, November Alpha. Then after according flight plan, route. Oi, se livre, acionar a reporta, tá? Reporta na papá para ingresso, Delta Bravo Delta, ajuste no 013. Taxi Bravo Alpha Fox 615, cleared, turn up and call me Rich Taxi. 206, taxi via Pátio, India Alfa, quanto espera a torre 198, decimal 95, altímetro 103, tomou voo e boa noite, azul 4206. Bravo Delta, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, captura 17. Afirmativo, táxi via pista, backtrack, reporta alinhado e pronto, captura 17, Delta Bravo Delta. Caverna 6143, solo de 47, liberando via Fox, solo no 21.9. 21.9, meu pai. Alfa. 23, boa noite, taxi via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette 6143. Para o solo. Chanel 6321, no Brasília aprovado nível 320, via Pêndulo 17. Decolada pista 10, perfeito saída arbor, relefa, curva à direita. Transponder 5024, controle Salvador 11, na situação 129.45. É 6321, no cotejamento correto, chame pronto. 6143, Alfa, antes Juliette. Eu chamei 6143, ingressa via Juliette, porta 101. 016143, via Juliette. O 4206 autorizado, ingresso de decolagem pistão 10, vento 130 graus, 9 nós. Papa Romeo Delta, Bravo Delta, decolar 251, controle 129.45, bom voo. 12945, Papa Romeo Delta, Bravo Delta, boa. Alpha, Foxtrot 615, Ultimate Charlie 1013, taxi approved, report the whole chart of the runway 10. Alpha Foxtrot 615, contact 119.95. Correction, 118.95, Bravo Alpha 615. Alfa Vitor Romeo, prossiga. Bravo Alfa Foxtrot 615, clear taxi via runway 10 until threshold, a report ready to take off. Azul 4206 decolado aos 53, controle 129.45. 2945, boa noite, 4206. Da Bravo Alpha Foxtrot 615, clear to take off runway 10, wind 140 degrees 08 knots. C5464, livre acionar, chame para o táxi, no parque. 5219, aguarde número 2 no setor. 15, contact Salvador with the battery, 129.45. 129.45, that was 4615, good evening. C564, táxi via parte 1 no Indiano, ponto espera, chame em torno no 895, ajuste no 0 no 3. Livre acionamento, chama para o táxi, um passe 3. Usado linha de colar, estão no 0 vento, 130 graus, 062, o trip 5464. Oceania 6321, no aguarde. Táxi de 35219 com 41 a bordo, 2 horas e 30, alternando Montes Claros. Gente, 35219, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera chame torno no 895, ajuste no 013. O tribe vai no ponto de espera chama torno. 535219. Boa noite, 35219. Oceania 6321, coordene com a equipe de solo após a passagem TR da Trip, livre acionamento, chame para o táxi. Trip 5464, decolado ao 03, controle 129, decimal 45. 2945, tem uma boa noite. Autorizada, né? Decolar pistão no zero, vento 140 graus, 079. Boa noite, Otan 3897. Boa noite, Otan 3897. Aguarde cópia. Guarulhos, informação em curso, Sierra, ajuste no 013. Centro da Serra, Otan 3897. Decolado ao 06, controle 129, decimal 45. 129, 45, é TRIP 5219, boa noite. Taxi, Oxalé 6321, VOB de 87, 4 horas e 20, Goiânia. Tente, Oxalé 6321 no Índia, no ponto para chama em torno no 895, ajuste no 013. 895, Fiat. Copia. 3897, pronto. Então, 3897, Guarulhos, aprovado nível 340. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, curva direita, Leda após direto bridge. Interceptor peso 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. Transponder 5065, controle Salvador 129.45. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, intercepta Upper Zulu no meia, Bravo da Zulu, direto 3, direto ponto de caldo. Transponder 5065, controle 12945 para o TAN 3897. TAN 3897, cotejamento correto, chame pronto. Enter 3897. Boa noite, são 3894, final, funciona zero. São 3894, cheque trem. Travado. Continua a aproximação, guarde a autorização de pouso, a aeronave da Avianca está terminando a rolagem, quase iniciando a decolagem. Gente, 394. Hélio Salvador, muito boa noite. É trip 5495, sente da informação também. Strip 54 no 5, aguarde cópia, confirme nível para Ilhéus. 240, por gentileza. 140, por gentileza. Tente 140, Strip 54 no 5, copia. Cópia. Strip 54 no 5, Ilhéus, aprovado nível 140. Decola da pista 10, perfil de saída Coral, com curva direita, Coral após direto Ilhéus. Transponder 5. 020, controle Salvador 129.45. Zuno 1, controle 129.45. 2945, boa noite. Sim. No nosso transponder 129.45, controle Salvador, o trip 54 no 5. Trip 54 no 5, corrija transponder 0263, chame pronto. 0263, o transponder 5200. 54 no 5. Gente, 340, copia o 360, o Xané 6259. O Xané 6259, Guarulhos aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da EL, curva direita. Após Leda, após direto bridge, Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Transponder 5, 053, controle Salvador 129.45. Canal 6259, cotejamento correto, chame pronto. No solo ao 104, ao livrar à direita 121 nesse mão 9, boa noite. Ao livrar à direita 219, até mais. Salvador, boa noite. Chama 62110. Estabilizado no ILS, com piso alto. Chama 62110, cheque trem. Informar, checado, passar checado. Gente, informe, trem de pouso. Salvador, Salvador, Buena, gol no 645. Gol no 645. Aguarde cópia. Teria saída prevista? Previsto saída da EL. Da EL. Canal 6210 baixado e travado. Ciente, autorizado o pouso pistão no zero, vento 130 graus, 07 nós, o Canal 6310. Livre pouso 6210. Salvador, 3897, acionamento na posição, portão 5. Tá 3897, 10 segundos para acionamento agora. 3897. Livre acionamento, chame para o táxi, portão 05. Autorizado acionamento, 3897. Voo no 645, copia. Ah, escuta, prossiga. Voo no 645, Vitória, aprovado nível 360, via Peruíbe 50. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, curva direita, Leda, pós-direto, Eudes. Transponder 5067, controle Salvador 129.45. autorizado nível 360 para as vitórias via Upper Whisky 50, decola 10, Adael, Leda, Eudes. 5067 no transponder, 2945 ao controle Salvador, 1645 tá bom. Voo no 645, cotejamento correto, chame pronto. Oxana 6210, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 6215. Pushback, Pantan 3897. Sim, Pantan 3897, coordeno com a equipe de solo e chame para o táxi. Pesado, pushback, Pantan 3897-105. Portão 4, pronto para o puxo acionamento. Voo no 645, aguarde para o puxo de acionamento. 7. Paulo, pode confirmar para o 6210? Oxana 6210, previsto posição 02. Aguarde só o tráfego da terminal pushback no 05 após ser autorizado. O 3897 vai posicionar de tal forma que falta da passagem ao colega da Bianca. Ok, ciente, o TAM 3897. Oceania 6210, observe o pushback do Airbus Delta à esquerda. Após o mesmo deixar o caminho livre, tá livre, Juliette, porta 102. Prosseguiremos com cautela. Obrigado, colega, bom voo. Nada, muito canto. Taxi 3297, 214 a bordo, 3:55, galera. Só confirmando o PLB e a autonomia, são 3297. 214 no PLB, autonomia 3:55. Gente, copiado, são 3897, pátio Índia, no ponto espera chame torno no 895, ajuste 1013. Pátio Índia, 6295, 1013, boa noite, 3897. Voo no 645, ordem com a equipe de sala para acionar após a passagem do tráfego da TAM, retaguarda, chame para o táxi. Após a aeronave da TAM, está autorizado, push report por táxi, 645. A 259, prossiga. Aguarde, a Chanel 6259. Goiânia 6259, forma o carro número 2 no setor, a nave da Gol já autorizada no portão 04, ok? 0, vento no 5, 0 graus, 079. Autorizada a linha, redecola no 0, 3, 8, 9, 7. Decolado aos 30, controle 129, decimal 45. 29, 45, boa noite, 77. Alô, Salvador, o Trip 5495, puxa, fala, né? O Trip 5495, parece que tem aeronave no pátio principal guardando pra gente. Puxa, intenção é realizar a simultânea. Quem não me escuta, guardando. Sim, a gente tá na guarda 5495. Logo 1645 para o Protaxi 114 a bordo, autonomia de 3 horas e 55 minutos, alternando Campina. Torna 645, táxi via Índia, ponto espera torre 18.95, ajuste no 0 no 3, morro. Via Índia 18.95 no ponto espera, ajuste no 0 no 3, do Gol 645. Tanner 6259, após a aeronave da Gol liberada do setor da retaguarda, livre de espécie para a América Porta Táxi. Trip 5495 no passo 3, livre no pushback, acionamento reporta, táxi. Livre puxa, acionamento reporta, táxi, 5495. 645, autorizado, linha decolada, pista no 0, vento 140 graus, 089. Autorizado, linha decolada, 10, gol 1645. decolado aos 35, controle 129 decimal 45, boa noite. 2945, obrigado, boa. 161 a bordo, 5 horas e 9, alterna Galeão, pronto, tarde. Galeão 6259, Tatia Índia, ponto de espera Torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, não vou. 22895, ponto de espera 6259.